India and Alpha, 101, Alpha 4. 0 graus, 0 nós, que negando 0 no meio. 16, pousa na 10, voo. Nível 200, decola, pista no 0, curva esquerda, sai da Momo, Cogbo, após direto. Controle 120, décima 8, aciona 5140. 5-4, primeiro. 200 autorizado, decola 1-0, curva esquerda, sai da Momo, Cogbo. 120, décima 8, controle, aciona 5140, 5486. Confirmando, trip 5486. Reporta para o puxo. Reporta lá. Azul 4076, completo final, semi-torre 118, decimal meio. Direito, 941, reduza para 2, 10 mais. Taxia via parte 1, sede passagem. Já está se ligando para parte 3, parte 1, segue o mesmo, de alfa, ponte para 2, 8, 6, que legal no 0, 1 no meio. Normativo, vai prosseguir via parte, sede passagem ao jato, que no ponto de operação chama 18, 6, 6, 7, 4, 1. Bruno 941, desce para 2000 pés, que negar no 066, autorizado sinal LS está estabilizado. Para 2000, estou autorizado LS, a reportagem está no 140, ponto, aguarde, pista livre. Só um instante, gente, o SAF já passou o marcador externo na final aproximada de 3 milhas. Bruno 754, no solo 39, direito, 129. Direito 19, 754. Azul 4076, checa o trem de pouso, vento 130 graus, 089, pista 10, pouso autorizado. Direito 4076. Foi travou, né? Afirmo. 54, taxia Alfa, é por 2 Tuxilete. Alfa, é ponta da CGLS, 1754, bom. 7721, desce para 3000 pés, PNH 06. Para 3000 pés, 1096, minha televisão. Com Fox Trot, 1074, mantém holding point runway 10. Tem holding point 1074. Apa Romeo Bravo Oscar, visual com 190 azul cruzando o eixo. Fica atento, é possível esteira quando o clock 150 graus, 8 nós, 1016, livre para decolagem. Romeo Bravo Oscar. Estabilizado no ILS, passarela 2230. Passarela 2230, completo final, semi-torre, 118, decimal meia. Completa final, torre 186, passarela 2230. Torre Salvador, muito boa tarde, passarela 2230, estabilizado no ILS, pista 10. Gente, passarela 2230, continua com a aproximação, reporte 4 milhas para a cabeceira, checado o trem, temos um foco olhando para a decolagem imediata. Tá frente, reportaria sinal de 4 milhas, controle checado. Devido ao tráfego, passarela 2230. Azul 4076 no céu, aos 4, 1 no direito, 1219, agilizando a liberação de pista, por gentileza. Afirmativo, 1219, achou 4076. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, decolado aos 4, 1 no controle 120, décima 8, tenha boa viagem. 208, grato Oscar. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar, saída para a divisão 340, saída da El. Sobe 340 na saída da El, Romeu Bravo Oscar. 4304, desce para 4 VPS, que negar no 076. 076. Voo no 754, taxia via Juliette para 08. Via Juliette para 08, 754 é voo. Eu sigo aqui o Serra Lima. 50 graus, 89, esposa autorizada, pistola 0. 103 milhas na final, trem baixado travado. Passarinho 2230. Rio Serra Lima, mantenha o nível de voo 050. Straight to Bayern, I say, to 1074. Pode 7972, para 2 mil pais, que negar o 017, autorizado sinal estabilizado. 7972, Hello, good evening, good morning, perfect 1074, passing 4000, climbing level 410. Papa Fox 1074, radar contact, contact level 410, book a departure. 410, book a departure, perfect 1074. Boa tarde, vou no 941 a 1.130. No 941, sente o tráfego avistado, cheque o trem, agora liberação, 37 objetos alinhando para a decolagem 5 e pista liberada. Continue com a liberação. Sim, agora é a liberação. Passaria 2230, solo 45, direita via Eco no 219. 219, bom dia. Yep. 6741, decolagem autorizada, pista 10, 160 graus, 10 knots. Decolagem autorizada, 6741. 1230, taxi Alfa. Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remota 1-4. No 941, cheque o trem, pouso autorizado, 170 graus, 10 nós, pista 10. Ele pousa na 10, vai embaixo pra lá. 7672 completo final, chama torre 118, decimal 6. 7672. 4304, reduza para 1909, desce para 2 mil pés, autorizado final, leste, passabilidade. 2000 pés, velocidade 190 nós, reportará estabilizado no, na final do ILS, distância 3804. Drone Buenas é o R6741. 904, então, 90 para 1. Certo. Tá. Vamos lá. Dona 924, desce inicialmente no vídeo Roma 00 da presente no ETAP. Para 100 da presente pro ETAP. Gol 924. Dona Web 6741, Buenas. Até 6741, contato radar, sinal 340, saída da EL. 340 da EL. Romeu Bravo Oscar, chame Recife 1260, alterno 13325. 260, 13325, Romeu Bravo Oscar. Ok, nós tivemos uma informação aqui, obtida pelo Centro Recife, que Lençóis estaria com a suspensão lá do combustível. O senhor tem alguma informação sobre a situação? Suspensão sobre combustível, abastecimento, é isso? Afirmativo, estaria dois dias sem abastecimento lá. Mas essa informação foi passada na segunda-feira. E aí a gente entrou em contato com o Centro Recife hoje e eles não conseguiram contato com Lençóis. O senhor tem alguma informação? É, a gente não foi informado, mas não vai interferir nossa programação. Tem combustível suficiente para ir até lá e depois retornar? Suficiente, vai e volta e alternativa e folga. Então tá ciente, tá livre, o pushback chama táxi, 5486. Livre pushback, chamará para o táxi, do 5486. Solo Salvador, gol 1941, livrou na sexta. Bruno, livre táxi, Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette, portão 62, vou lá, padrão. Estamos 0, vento no 70 graus, 09 nós. É, depois, né? Até 2 anos. Contact 510, telephone, contact Recife, frequency 126.85, 125.45. There is 12685 or 12545, perfect. 1074. Gona 924, despegue no vídeo 050. Para 050, Gona 924. Serra Lima da presente do ETAP. Ciente, aprendizado. SAM 3804 está na final, ILS estabilizando. SAM 3804, completo sinal, SAM Torre 1-1 antes do sinal meia. No solo 5-0, livre pela direita, chega o solo no 219. Ele direito, 219. 7 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Flip 5486, táxi em frente, sai de passagem ao gol que está à sua direita na Juliette, com engraçado de Juliette, ponto 612, após em diálogo, ponte para 2862, legal no 0 no meio. Sai de passagem, aeronave da Gol, pátio, Índia, ponto de espera, torre 5486. 4. Escuta, boa tarde. 721, táxi Alfa, repórter da Juliette. Antes da Juliette. direito pro gol 941. Meia dúzia, confirmando. Meia dúzia, obrigado, 941. Encerra a nossa velocidade indicada. Ah, nossa velocidade indicada 1198 nós. Sim. Dona 924, desce para 2003, QNH 0196, autorizado sinal essa porta estabilizada. Para 2000, 1096, autorizado IMS, da 10, reportamos estabilizado, 1924. Autorizado sinal 741, chame Recife, 1260, termo 3325. 603385. Controle, o Cristian Lima para iniciar a descida. Cristian Lima, desce para o nível de voo 050. 050, Lima. 1804, no solo 53, vem pista da direita, chame solo 1219. Tá pronto. Livre táxi pela direita, solo 1219, então 3804. Salvador 35486. 5486, ali mantém pista no zero. Ali mantém 5486. Solo Salvador, TAM 3804. TAM 3804, táxi Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, TAM 3804. 060, chegada a mar, está cruzando agora o 230, acelerando para 240, TP5240. 35240, reduza para 210. 210, 5240. Encerrado uma vez para 3 metais, que é negado 0,6. 3 mil, Lima. Boa, boa, 4, boa. 486, contato radar, para o nível de voo 200, saída MOMO. 200, saída MOMO. 5486. 0, curva esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Prossegue Upper, Whisk, cogindo Upper, Zulu, 10, até Neuma. Após direto, controle 120, décima 8, aciona 5421. Gente, voo 754, Salvador, tá aqui na grade. Decola, pistão 90, curva esquerda, da PUCA de par, acende nível 390, Brasilu 10, Neuma, DCT, 5421, transponda, 208, controle 1, 754, boa. Ah, correto. Correto, reporta pro Spec Sinal, Vênus 754. Prossiga. Autorizado, Livre Táxi, reporte para ingresso pista 17, Guardião 02. Serra Lima, 2 para 2.000, está autorizado, sinal IES, reporte estabilizado. 2.000, chamada estabilizado. Autorizado, ingresso, pistão no CES, táxi de baixa altura, reporte no solo Abaeta. Oi, Salvador, boa tarde, Bruno 924, minha amiga de externo, baixa do lado. Bruno 924, estou com o avistado autorizado para uso pistão no 0, vento no 40 graus ou no 09, que negar, 10 no meio. Bebe pouso, pistão no 0, 140 com 10, 16, gol no 924. Solo, passaria 2230. Autorização, Vitória da Conquista. Série 2230, Vitória da Conquista, nível 200. Decola a pista no zero, curva direita, sai da arbor, reversa, após direto. Controle 120, décima 8, acena 5155. Visado 200 para a Vitória da Conquista, decola 10, curva direita. Não entendi a saída aí, o controle é 1208 e o transponder 5155. Pode repetir a saída, por favor? Sim, saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após o Elefa, após direto, passaria 2230. É Arbor, é isso? 5240, desce para 2.000, que é negar no 0.6, autorizado para mais 8, está estabilizado. 2.000 no 0.6, autorizado. Na ILS, Bamará estabilizado, Trip 5240. Controle Salvador, boa tarde, gol 328, cruzando 190 para 180. Informação lá. Zona 328, descarga de 2050, chegada Mari. 050, chegada a mais. Quilo Serra Lima, estabilizado. Quilo Serra Lima, completo sinal, chama torre 118, decimal 6. 18 6, bom dia. Aí, Salvador, Papa Romeu aqui do Serra Lima. Kilo Serra Lima, continua a aproximação, reposte Machado travado. Tem intenções de pousar uma 17 a partir do marcador externo? Sim, já pôs o marcador externo para mudança de regras. Gente, Lima. Chega. Possibilidade de desvio à esquerda 10 graus para evitar formações? Autorizado, 3486 após desvio voo cóquibo. Após desvio cóquibo, 5486. Controle, poderia confirmar o número do pouso do TRIP 5240 da presente? Número 2, TRIP 5240. Ok, número 1 já está na final, né? Afirmo. Grato. Padrão 1924. 924, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, gol 1924. Passada presente para 17. Kilo Serra Lima, Kilo Serra Lima, regra de voo IFR Cachorro 202, autorizado base pela direita, reposta na final da 17. Sim, chamaram na final. Abatango Mahai, Charlie Alfa, desça para 3.000, até a esquina da 1.0 no 6. 3.000 com 1.0 no 6, Mike Charlie Alfa. O controle Mike Charlie Alfa solicita cancelamento da presente para seguir visual para... rotatória, pouso 17. Sente Mike Charlie Alpha, desce, plano modificado 1.03, desça para 1.500 para esquina da 1.06. 1.500 na prova da rotatória, Mike Charlie Alpha. O Serra Lima girando final da 1.07, baixar travado. Lima, tráfego avistado, autorizado pouso do pistão 17, vento 150 graus, 10 nós, que negar 10 no meio. Ciente, liga o pouso, Lima. Tráfico Salvador, uma boa tarde, eu vou 1806, informação Oscar, o gate 6, autorização Aracaju. 1806, Aracaju 230 no nível, autorizado, decola pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, aciona 5420. Voo no 806, está autorizado nível 230 para Aracaju, na subida Puca Caju. 208 é a frequência controle Salvador, 5420 transponder, voo 806. Está correto, eu volto para chegar a acionar, voo no 806. Pode parar. Autorizado em gasolina original, estação na frequência livre. Para curva esquerda, saída Momo, transição Frode, controle 120 décima 8, aciona 5-4 no 5. Aguarde. Estabilizado, já avisou com campo, TRIP 5240. TRIP 5240, completo final, semi torre, 1.8 décima 1.000. 18.6, boa tarde, 5240. Torre Salvador, TRIP 5240, estabilizado na final. 2.5 milhas agora no stern. TRIP 5240, reporte baixado e travado. Agora baixar travado, 5240.